www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Amanheceu de novo, tem flores no jardim. Desperto desse sonho, eu busco você. Será que pensa em mim? Você se foi sozinha e me deixou aqui. Eu vejo o tempo passar e eu a te esperar, como te prometi. E as flores que hoje nascem, à tarde irão murchar. Só seu amor não passa e a saudade apaga a luz do meu olhar. Mas tem que ter amor pra aguentar e esperar. Tem que ter amor. Não é só uma flor que nasceu pra murchar. É meu eterno amor. Flores que hoje nascem, à tarde irão murchar. Só seu amor não passa e a saudade apaga a luz do meu olhar. Mas tem que ter amor pra aguentar e esperar. Tem que ter amor. É meu eterno amor. Dose dupla. Dose dupla. É o programa Antena Web Show aqui pelo canal 2 da sua rádio Antena Web neste domingo. Aquele abraço para você, muito carinho e obrigado aí, né, pela sua audiência, ok? E nós rodamos aí uma dose dupla com Credence Clearwater. Opa, mas é difícil falar inglês, hein? Credence Clearwater. E iniciamos esse bloquinho aí com Jean e Emerson. Tem que ter amor. Esse aí é daqui de Urânia, hein? E eu tenho muito orgulho de apresentar essas pessoas que representam a cidade, né, no mundo artístico, com a música, né, interpretando ou com a autoria, né? Bem, então aí está o programa Antena Web Show neste domingo. E daqui um pouquinho nós vamos aí com um tema muito interessante, né? Na busca aí de compreendermos melhor e nos afastarmos da possibilidade, né, de sermos atingidos aí por esse mal que atinge muita gente, né? Trata-se da depressão. Então fiquem ligados aí, porque daqui um pouquinho esse tema aí será abordado aqui no programa Antena Web Show, ok? Para os ouvintes da Antena Web, né, no seu canal 2, o programa Antena Web Show, ok? E vamos então dando sequência na nossa programação, trazendo mais música para vocês aí. Agora vamos com Freddie Mercury. Depois dessa música aí que já entramos aí nesse tema aí muito interessante, né? Então vamos deixar aí tocar Freddie Mercury. E em seguida, depressão. Prestem atenção aí no tema, ok? E que será muito útil aí para a gente e também para passarmos para as outras pessoas, né? E compreendermos melhor e nos afastarmos aí, como eu disse, deste mal terrível, né? Então vamos lá com esse tema. Você ouve Antena Web Show. Antena Web Show. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito. Olá! Há momentos em que a felicidade insiste em nos abandonar. É aí que um sentimento de tristeza parece tomar conta da gente. Mas espera aí, tristeza, depressão, são tudo a mesma coisa? A resposta é não. Há diferenças e é importante saber reconhecê-las para ter uma vida saudável e feliz. É por isso que o Saúde e Consciência dessa semana vai tratar do assunto. O programa vai trazer informações sobre as causas da depressão, os tratamentos, os riscos de abusar dos remédios e dicas de alimentos que ajudam a driblar a doença. Para abrir a nossa série, vamos mostrar a diferença entre tristeza e depressão. Daniel Santos é com você. Reportagem especial. O consumo de medicamentos contra depressão e outros transtornos do humor aumentou em 49% no Brasil entre os anos de 2007 e 2011. O levantamento foi feito pela empresa de consultoria farmacêutica IMS Health. Para se ter uma ideia, foram comercializados no país mais de 34 milhões desses remédios apenas em 6 meses, entre janeiro e junho de 2011. Isso significa que no país do carnaval e do futebol, nem tudo são alegrias. Os brasileiros estão se sentindo mais tristes, ou será que estão mesmo mais deprimidos? Qual a diferença entre as duas coisas? Eu conversei com algumas pessoas nas ruas para saber o que pensam sobre isso. Vamos acompanhar. Depressão é uma tristeza mais profunda, né? Porque hoje em dia está muito individualista, é cada um por si, Deus para todos. E não tem ninguém para você conversar, desabafar. Depressão é uma tristeza muito forte, né? Hoje em dia a felicidade é muito pouco, porque as pessoas mesmo procuram não viver bem, né? Hoje em dia tem muita gente que não tenta ver o lado bom da vida, né? Tem muita tristeza, assim, eu tenho um rapaz deficiente, eu fico assim, preocupada com ele, porque ele fica na cama direto, sabe? Ele tem 9 anos, ele está na cama, ele tem 4 escadas, ele fica jogado na cama, a gente cuida dele, porque ele é muito nervoso. Aquilo me dá muita tristeza, sabe? Eu entendi que eu entro em depressão mesmo. Mas espera aí, a depressão tem alguma coisa a ver com tristeza? Quem responde essa pergunta é o psiquiatra e professor do Departamento de Clínica Médica da UFMG, João Gabriel Marques Fonseca. Nós vivemos um momento, influência da tecnologia, influência da indústria, da sociedade de consumo, que sentir determinadas coisas hoje é como se fosse alguma coisa proibida. Por exemplo, ficar triste hoje é uma coisa que, para muitas, em muitos contextos, é considerada uma coisa proibida. Então a pessoa confunde, isso é bastante frequente hoje em todos os níveis socioeconômicos, culturais, a pessoa confunde tristeza, que é uma manifestação normal, absolutamente normal, com um estado depressivo, que é uma coisa bastante diferente, que tem conotações e implicações diferentes. Bem, então ficou claro que tristeza é algo que faz parte da vida de todos nós. A depressão, ao contrário, é uma doença que deve ser tratada, mas há algo em comum entre as duas coisas. Em ambos os casos, driblar o problema depende muito da forma como cada um reage. É o que explica o doutor João Gabriel Marques. Existe uma expressão, é uma expressão irônica, mas que é interessante. A gente chama de talento terapêutico. Normalmente a gente usa talento para uma pessoa que faz alguma coisa bem. Talento terapêutico, isso é uma brincadeira, volto a dizer, mas é uma brincadeira interessante. É a pessoa que tem talento para melhorar. Tem gente muito talentosa, dá conta tranquila de grandes problemas. Outros não têm talento terapêutico nenhum, tudo é complicado, né? Isso é extensivo para todos os fenômenos, né? Todos em geral, qualquer doença, inclusive, né? A depressão, com certeza. Então é isso aí. Para ficar de bem com a vida, curta as coisas que você gosta de fazer. Explore o lado bom de cada acontecimento. Enfim, busque ser feliz, mas fique atento. Se perceber que algo não vai bem, procure um especialista. Não é vergonha assumir que está com uma tristeza muito profunda ou mesmo uma depressão. O importante é tratar isso para seguir em frente, feliz e saudável. Daniel Santos para o Saúde Consciência. Obrigada, professor João Gabriel Marques Fonseca, da Faculdade de Medicina da UFMG, pelos esclarecimentos. Olá! Em 2030, a depressão será a doença mais comum no mundo. Esse dado foi divulgado em 2004 pela Organização Mundial da Saúde e, ao que tudo indica, não há falhas nessa previsão. Hoje, no Brasil, a doença ocupa o 5º lugar entre as que mais atingem a população. No programa de hoje, nós vamos desvendar um pouco essa doença. Acompanhe! Quero saber. Meu nome é Vera Lúcia. Eu gostaria de saber por que as pessoas ficam depressivas. Quem responde é o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Fernando Neves. Em geral, a maior parte dos pacientes eles têm um elemento genético, uma vulnerabilidade genética. Eles têm elementos ali durante a vida dela que ela não conseguiu muito bem, né, ser instrumentalizada no sentido de como que ela vai enfrentar os problemas da vida dela. E tem as questões das dificuldades que vão surgindo ao longo da nossa vida. O quê? Perda de emprego, separação. Essas coisas que acontecem em termos de efeito adverso. Então, claramente, para cada indivíduo isso vai variar a importância de cada um desses fatores. Doutor, e como se identifica uma pessoa com quadro depressivo? A pessoa, para ser diagnosticada como transtorno depressivo, né, ela tem que ter, ao longo de 2 semanas, tristeza profunda, humor deprimido, ou dificuldade de sentir prazer e vários outros elementos ali que ela tem que preencher. Por exemplo, dificuldade de dormir, ou seja, insônia, dificuldade de concentração, alterações de apetite, desânimo. Além disso tudo, esses sintomas eles têm que gerar prejuízo no funcionamento do indivíduo na vida dele. Além disso, você tem que fazer um diagnóstico diferencial, né, com outros problemas que podem cursar com os mesmos sintomas, problemas clínicos, né, por exemplo, problema de tireoide, anemia. E, professor Fernando Neves, o que fazer quando se reconhece esses sintomas? Talvez a tristeza seja uma das primeiras coisas que a pessoa reconhece como sintoma de transtorno depressivo. Então ela tem que procurar um psiquiatra, ou mesmo, talvez inicialmente, um clínico geral para poder avaliar se essa tristeza ela não faz parte de uma outra síndrome, de uma outra doença clínica ou cerebral, e avaliar se essa tristeza, né, não estaria acompanhada de outros sintomas, né, porque somente tristeza você não pode fazer um diagnóstico de transtorno depressivo. O professor Fernando Neves também dá uma orientação. Tentar não ficar pensando no sentido, eu sou o responsável por isso, e isso é resultado das minhas más escolhas ao longo da minha vida. Então a pessoa tem que, eu acho que, perder um pouco dessa questão, desse preconceito aí. Obrigada ao professor Fernando Neves, da UFMG. A adolescência é uma fase repleta de mudanças físicas e hormonais. E é justamente nesse momento que nos deparamos com desafios e escolhas que vão influenciar toda a nossa vida. O jovem que não está preparado para lidar com essas situações pode se tornar um adulto depressivo. O programa de hoje busca saber como a depressão surge nos adolescentes, como perceber e tratar esse mal. Daniel Santos tem mais informações. Reportagem especial. O índice de depressão infanto-juvenil está aumentando em todo o mundo, é o que revelam os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde em 2009. O levantamento aponta que a incidência da doença na faixa etária entre 6 e 16 anos cresceu de 4,5% para 8% em 10 anos. As responsabilidades, as escolhas e os novos relacionamentos, em alguns casos frustrantes, que surgem nessa fase da vida, podem contribuir para o surgimento da depressão. É o que explica a professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Ana Maria Lopes. Então, hoje a nossa sociedade, ela oferta muitos fatores. A situação de estresse, de risco, essa idade da mudança, da adolescência para o adulto jovem, ela exige a decisão de uma série de questões, né, do ponto de vista afetivo, de escolha profissional, de inserção no mercado de trabalho, e que a própria violência da contemporaneidade, né, que está assim articulada à estrutura das cidades, os problemas estruturais das grandes metrópoles, eles são fatores que podem funcionar como fatores de gatilho para quadros depressivos. Muitas pessoas apresentam uma primeira crise de depressão durante a adolescência. Nesses casos, a doença costuma aparecer pela primeira vez quando se tem entre 15 e 19 anos. Mas nem sempre é fácil reconhecer se há de fato um quadro de depressão no adolescente. Esse é o alerta que faz a professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Ana Maria Lopes. É por isso que é sempre importante avaliar de forma muito criteriosa, não é? Para a gente não confundir situações de tristeza, de impulsividade próprios dessa passagem da adolescência para o adulto jovem com quadros depressivos. Evidentemente, há uma certa impulsividade, às vezes, situações de um certo entristecimento, né, nessa passagem da adolescência para o adulto jovem, que não são necessariamente quadros depressivos que precisem de serem tratados com psicofármacos. Para reconhecer a depressão em um adolescente, é preciso ficar atento aos sintomas. Crise de choro, oscilações do humor, isolamento social, perda de interesse em coisas importantes, alteração no sono e até mesmo impulso suicida. A professora Ana Maria Lopes dá mais detalhes. A depressão nessa fase de adulto jovem, por vezes ela pode ter uma sintomatologia um pouco diferenciada, né? Através de irritabilidade, agressividade, uma alteração do desempenho escolar, uma dificuldade de relacionamento com colegas de trabalho ou de escola, ao contrário de outras fases da vida em que a pessoa apresenta um entristecimento mais profundo, uma apatia. Então a dica para os pais é ficar atento para saber como diagnosticar uma possível crise de depressão no filho adolescente. E vale lembrar, o apoio da família nesses casos é sempre muito importante. Daniel Santos para o Saúde e Consciência. O Saúde e Consciência termina aqui. Obrigada, e caso você ainda tenha alguma dúvida ou sugestão para o nosso programa, faça contato com esta rádio que você está ouvindo agora. Ou então mande um e-mail para... Mais música. O assunto do Saúde e Consciência dessa semana é tristeza e depressão. E hoje nós vamos falar sobre os medicamentos antidepressivos. Muita gente tem um pé atrás quando o médico prescreve esse tipo de remédio. Outras pessoas, por qualquer motivo, acham que ele é sempre necessário. Além disso, a Organização Mundial de Saúde estima que todos os médicos de qualquer especialidade já tenham receitado em alguma situação os antidepressivos. O que preocupa, então, é se existe um uso indiscriminado desses medicamentos. Nós conversamos com o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Fernando Neves, e ele explica que o diagnóstico da depressão é difícil de ser feito, pois existem muitas variáveis que precisam ser observadas antes de prescrever os antidepressivos. Qualquer médico, né, formou em medicina, ele está, de alguma forma, ele está autorizado a fazer a prescrição. Mas é o caso, será que ele vai saber fazer essa indicação bem feita? Será que ele vai conseguir escolher o melhor antidepressivo? Porque quando você fala de diagnóstico de transtorno depressivo, né, a questão é que muitas vezes não é só um transtorno depressivo que está ali. Você pode ser, por exemplo, pode ser uma fase do transtorno bipolar, por exemplo. Então, assim, é um diagnóstico muito complexo, não é uma coisa simples, não. E também a gente não tem nenhum exame, né, laboratorial que nos ajude a fazer esse diagnóstico. Mas, afinal, em que situação o antidepressivo é indicado? Pois é, depende do grau. Se for uma depressão leve, né, você pode lançar a mão das psicoterapias. Se for uma depressão moderada, grave, o ideal é você ter um tratamento coadjuvante, medicação mais psicoterapia. E esses medicamentos possuem efeitos colaterais graves? Então, depende de cada caso. A gente tem atualmente em torno de 40 diferentes tipos de antidepressivos. E é claro, como qualquer medicamento, ele pode ter efeitos colaterais. Às vezes, dependendo da pessoa, eles podem ser inclusive piores que o da própria depressão. Mas você vai, que vai acontecer? A pessoa vai te procurar, você vai oferecer o tratamento, se não der certo na primeira tentativa, você muda e vai avaliando, né, fazendo um balanço entre efeito colateral e efeito benéfico. Mas hoje em dia, com os novos medicamentos, efeito colateral deixou de ser um problema grave. Procurar um especialista para avaliar a necessidade do uso dos antidepressivos é fundamental. E, claro, nunca deixe de tratar a depressão. É o que alerta o psiquiatra Fernando Neves. Não tratar a depressão é uma das piores coisas que a pessoa pode optar. Porque alguns estudos recentes mostraram que a depressão ela pode, ao longo do curso dela, causar determinadas lesões cerebrais. Por exemplo, no hipocampo, né, que é uma estrutura cerebral responsável pela memória episódica e responsável também para se a pessoa supera situações traumáticas, situações adversas ao longo da vida dela. Então, quanto mais episódio depressivo que você tiver e não tratado, mais as estruturas vão sendo lesadas. Olá, nada como ter um dia feliz. E esse é o melhor remédio para combater a tristeza. Mas há outras alternativas para driblar os momentos difíceis e se deliciar com os prazeres da vida. E sabe o que pode ser um bom aliado para isso? Os alimentos. Sim, eles contêm substâncias que atuam em nosso organismo e propiciam uma sensação de alegria. Mas será que podem ser usados no tratamento da depressão? Esse é o assunto do programa de hoje. Daniel Santos traz mais informações. Reportagem especial. Uma alimentação equilibrada é a base para cuidar bem da saúde e prevenir várias doenças, entre elas a depressão. É isso mesmo. A saúde mental também depende de uma boa alimentação. É o que explica o nutrólogo Enio Cardilho Vieira, ex-professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Bom, a pessoa bem alimentada, as funções todas do organismo se realizam normalmente, né? Então, uma boa alimentação já automaticamente ajuda as funções mentais também e o bem-estar mental. De acordo com o nutrólogo, a ingestão de determinados alimentos contribui no tratamento da depressão, aumentando as chances de cura da doença. Na verdade, existem evidências de que os peixes marinhos, que são ricos em ômega 3, eles têm uma propriedade de melhorar o humor das pessoas. E o ômega 3, que é o componente desses peixes marinhos, é indicado em casos de transtorno bipolar, em casos de depressão. Boa notícia, certo? Você sabe em quais peixes o ômega 3 é encontrado em abundância? Ou como essa substância pode ser ingerida por quem não gosta de frutos do mar, por exemplo? Acompanhe as dicas do Dr. Enio Cardilho. É, o ômega 3 encontra-se em peixes marinhos, peixes de água fria. Um peixe relativamente barato, rico em ômega 3, é a sardinha. Então existe uma sugestão para que nós tenhamos nas nossas refeições peixe marinho pelo menos duas vezes por semana. Agora, como o peixe marinho é muito caro no nosso meio aqui em Belo Horizonte, muita gente busca suplementação com cápsulas de ômega 3. E quanto ao chocolate? Você já deve ter ouvido falar que esse doce tão adorado por muita gente proporciona a sensação de prazer e alegria. Mas será que o consumo desse alimento ajuda no tratamento da depressão? Quem responde é o médico e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, João Gabriel Marques. Olha, como recurso terapêutico, não acredito. Pode ser como fonte de prazer. O chocolate, todos os alimentos gordurosos, eles são muito palatáveis, eles são muito saborosos, saboreáveis. Isso dá muito prazer. O chocolate tem, inclusive, alguns estudos sugerindo que ele tem efeitos sobre a serotonina, que a gente falou agora mesmo. Mas eu não acredito que em doses terapêuticas, né? Isso não tem sentido. Obrigada, professor João Gabriel Marques Fonseca e Dr. Enio Cardilho Vieira, da UFMG. É isso. A nossa série sobre cuidados para combater a depressão termina aqui. Esperamos que você tenha gostado. Na semana que vem tem mais. E se quiser participar do nosso programa, envie uma pergunta ou sugestão de tema para esta rádio. Ou, se preferir, mande um e-mail para jornalismo@medicina.ufmg.br. Com trabalhos técnicos de Tiago França, esta série teve produção de Daniel Santos e Jordânia Souza. E eu sou Alessandra Costa. Saúde para você e até segunda-feira. Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina em parceria com o Hospital das Clínicas e Escola de Enfermagem da UFMG. A rádio com o seu ritmo. O ritmo. O ritmo. É o programa Antena Web Show aqui pelo canal 2 da sua rádio Antena Web. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. E nós estamos aí adentrando a nossa segunda hora da programação, né? Depois de ouvirmos aí aquele tema muito importante sobre a depressão, né? Espero que vocês tenham gostado aí do tema. E para o mês de novembro já estarei pesquisando novos temas aí interessantes para a programação aqui do Antena Web Show, ok? E você está ouvindo aí ao fundo Casa Portuguesa, né? E chegou o momento de adentrarmos aí com fados, né? Eu sei que Portugal, essa é como a música popular brasileira aqui para nós, né? O fado aí em Portugal, né? Então eu faço questão de adicionar esses fados que eu também gosto de ouvir. Eu não sou português, eu sou brasileiro, mas eu tenho aí descendência de português. Meu pai é filho de português, né? Então eu tenho esse laço aí com Portugal também. E fado também tá injetado aí na minha veia, né? A seguir vai caminhar aí então com vocês. O Descobridor, depois Ana Moura, Leva-me aos Fados, Paulo Monzo, Farei o que Preciso, depois Mônica Sintra e Fernando Farias, duas do Fernando Farias aí, hein? E pra finalizar esse bloco aí, vamos de Antônio Marcos. Alô? Thank you. hoje deu-me para gastar. Então fui a um lugar bem no centro da cidade. Estava prestes a entrar e então vi-te passar. Mudei a minha vontade e comecei-me a rir. Tenho tanto para gastar, nem que sejam só os olhos e o teu modo de andar. Farei o que for preciso, por um riso, um olhar. Há que tempos que não tinha esta pressa de gostar. Nem que sejam só os meus olhos e o teu modo de andar. Farei o que for preciso, por um riso, um olhar. Há que tempos que não tinha esta pressa de gostar. Nem que sejam só os meus olhos e o teu modo de andar. Farei o que for preciso, por um riso, um olhar. Há que tempos que não tinha esta pressa de gostar. Por um riso, um olhar. Há que tempos que não tinha esta pressa de gostar. Farei o que for preciso. Por um riso, um olhar. Há que tempos que não tinha esta pressa de gostar. Farei o que for preciso, por um riso, um olhar. Há que tempos que não tinha esta pressa de gostar. Sintonizatino www.canal2.radioantenaweb.info e ouça Antena Web Show. Antena Web Show. Antena Web Show. Antena Web Show. Antena Web Show. Antena Web Show. Há quem pense que és perfeito e ao olhar para ti não vê um defeito. Mas pobres daquelas que cruzarem contigo, quem sabe, talvez o tempo te faça mudar. Quem sabe alguém esteja disposto a tentar e acabe por vencer onde eu falhei. Com esse ar de quem não faz mal a ninguém, mais perigoso que tu não há quem. Mas confesso que é fácil cair no teu jogo. Acredita, já não me voltas a fazer mal. Já estou imune ao teu feitiço fatal. Eu não caio nesse truque outra vez. Por Vais pagar por tudo aquilo que és e ninguém mais cairá a teus pés. A vida prega muitas partidas, por fim a reviravolta há de chegar. E o teu coração tu vais dar a alguém que te faça o mesmo a ti. Quem és tu? Quem causou toda esta dor? Quem não sabe o que é o amor e que fala apenas por falar? Sempre tudo a perder. E apesar de eu ter ficado a sofrer, hoje eu sei que és tu quem não sabe amar. Amor é que conhece o que ela é. no braço, uns tênis brancos calçados, um jeito rock no passo, calça de gangue e blusão, com um estampado inglês, lá vai o encantadão, o teddy boy português. Fazendo e vamos aos Camões, os signos os seus encantos, são os Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e outros tantos. A festas de conta-gotas, não gasta nem uma coroa, só com rock e mil garotas, é que ele está numa boa. A sua motorizada faz corridas bestiais e nunca falta a chamada, sempre que haja em Cascais. Às vezes com fúria louca é vê-lo aí pelas ruas a fazer o boca a boca numa miúda das suas. Da mãe não quer os conselhos, nem do pai o modo drástico, e diz que nós os mais velhos somos uns botas de elástico. Cá por mim estás à vontade, e com a voz que em mim nasceu, canto a tua liberdade, sou todo por ti, ó meu. Canto a tua liberdade, sou todo por ti, ó meu. Antena Web Show. Antena Web Show. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para Canal 2 da sua Rádio Antena Rádio Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Alô, volto a telefonar e não vá desligar. Alô, pela última vez te procuro, nunca mais telefono, eu juro, essa é a última vez. Alô, eu preciso te ouvir pra poder resistir. Alô, outra noite sem sono, e se eu não telefono, não respondo por mim. Eu estou ligando agora, se passa da hora, são desejos meus arranhar seu corpo inteiro e cobrir meu corpo com os beijos seus. Vivo tantas fantasias nas noites vazias, sem você e mim. Eu até sinto vergonha do lençol da fronha do meu corpo assim. Alô, responda por favor e me chame de amor. Alô, sinto até sua respiração, as batidas do seu coração, falta ouvir sua voz. Alô, mais se precisa. É só telefonar. Se eu estou ligando agora, se passa da hora, são desejos meus arranhar seu corpo inteiro e cobrir meu corpo com os beijos seus. Vivo tantas fantasias nas noites vazias sem você em mim. Eu até sinto vergonha do lençol da fronha do meu corpo assim. Alô? Eu já vou desligar. Mas se me precisar, é só telefonar. Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da rádio Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ou mudar de cor. Biafra, sonho de Ícaro. Asas de ilusão e um sonho audaz. Alexandre Pires, depois do prazer. Frank Sinatra, New Way. Depois, Roberto Carlos, A Garota do Baile. Angela Maria, Amante Bandido. E Baby Consuelo, Sem Pecado e Sem Juízo. E depois, muito mais música aí. Já chegando no bloco final da nossa programação do Antena Web Show, né? Aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, ok? Aquele abraço pra cada um de vocês. Eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou? É gostar de ir por onde ninguém for. Do ar. Do alto coração.

canal2.radioantenaweb.info e ouça Antena Web Show. Antena Web Show. Antena Web Show. Antena Web Show. Antena Web Show. Acredita, vem a ver a multidão que com ela quer dançar. Ela adivinha que eu estou sofrendo, também querendo com ela dançar. Fico em pé olhando e esperando que ela se afaste da multidão. Eu me aproximar, com ela dançar, do meu carinho, do meu amor, do meu amor, poder falar. Que com ela quer dançar. Ela adivinha que eu estou sofrendo, também querendo com ela dançar. O baile vai terminar e a última dança já vai começar. Ela entende o meu olhar. A multidão que eu pude então com ela dançar. Esperava, carregou-me no colo e atirou-me na cama. Abriu o armário e vestiu seu mais velho e surrado pijama. Fechou a janela de frente pra rua e olhou para mim. Me senti ligou a vitrola que havia num canto e depois colocou um disco de acalanto. Sentou-se ao meu lado me olhando calado e a seguir me abraçou. Me deu muitos beijos, matou seus desejos e depois levantou. Me pisou, me xingou, me humilhou e não disse o motivo. E o pior disso tudo é que eu sei que sem ele eu não vivo. Não adianta eu querer me enganar, noutros braços tentar esquecer. Esse amor dia a dia me mata, mas é a minha razão de viver. Não adianta mas é a minha razão de viver. Saiu bem mais cedo do que eu esperava. Não se despediu, nem falou se voltava. E eu, como sempre, jurei pra mim mesma esquecer esse amor que me arrasta e me gasta. Não adianta eu querer me enganar, noutros braços tentar esquecer. Esse amor dia a dia me mata, mas é a minha razão de viver. Não, não adianta eu querer me enganar, noutros braços tentar me esquecer. Esse amor dia a dia me mata, mas é a minha razão de viver. Thank you. divertida, envolvente, vente, vente. E com Deja Vu Telefone, eu vou fazendo a minha despedida aqui, né? Agradecendo o carinho da sua audiência aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web, o programa Antena Web Show, que voltarei aí no próximo domingo, né? É, e rogo a Deus, a bênção de Deus, para uma semana maravilhosa, com paz, saúde, harmonia para todos vocês. E fica então meu agradecimento aí pelo carinho da sua audiência, ok? E tchau para vocês, pessoal, até lá, hein? Sai da minha vida antes que eu enlouqueça. De novo essa história, não venha se desculpar. Você não vale nada, o telefone eu vou desligar. Amor, por favor, não desligue o telefone. Eu sou sua mulher e você é o meu homem. Amor, por favor, não desligue o telefone. Eu sou sua mulher e você 1-9-1-3-8-0-8-0-8. É show! Aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique ligado na próxima atração e voltarei no próximo domingo. Tchau.